Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Eu prometo que em 2018 eu vou emagrecer. Agora tá fácil, né? Aqui é o Átila e eu prometo marcar eventos legais no calendário também, não só obrigações chatas. Aqui é o Caio Gomes e eu vou fazer esses caras cumprirem todas as promessas deles. Aqui é o André Souza e ano que vem, com certeza, eu penso nessas entradas antes do programa. Essa vai ser a primeira que vai cair. Aqui o Azaghal, nunca tive tempo de fazer promessa, que estava sempre preocupado em comer. Ah, isso não vai ter muito tempo. Muito bem, nerds, estamos aqui com o nosso time de ciência para falar. Olha só que assunto interessante. Essas promessas de fim de ano, já que a gente está se aproximando do fim do ano, vamos analisar o que é a promessa que você faz para si mesmo, o que é a meta que você cria, o que é aquela empurrada com a barriga que você dá logo depois. Porque todo mundo adora o ano novo e odeia o ano velho, e se todo ano novo vira um ano velho. Muito mais depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. E hoje, Azaghal, primeira sexta-feira do mês. Primeira sexta-feira do último mês de 2017, nós temos Nerdtech na sua timeline. Aliás, você tem Nerdtech na sua timeline para baixar com a participação da Alura Cursos Online de Tecnologia, você já sabe. E esse episódio, Azaghal, nós falamos sobre chatbots. Aquela relação de amor e ódio. Ódio, ódio. Que a gente tem com esses montes de atendentes virtuais que ajudam e atrapalham a nossa vida. Mas, gente, olha, a gente vai conversar sobre o chatbot das antigas. Quem é das antigas, velho pai, que lembra do Dr. Spatzel, que vinha com a placa de som Sound Blaster, cara, muito bom. Psicólogo inteligente, entre aspas, que conversava com você. Também falamos sobre o futuro disso, né? Os chatbots que fazem papel de artistas e pessoas famosas com quem você pode conversar. Os caras que estão conversando com seus ídolos. Via chatbot, cara. Olha isso, é muito Black Mirror. E olha só, a Lura não dá ponto sem nó. O Paulo Silveira lançou dois cursos de chatbots com Watson Conversations para você poder usar essas APIs e criar o seu próprio chatbot. Olha só, que pode servir não só para entreter e ser uma parada legal do seu projeto, mas pode até servir para atendimento, né? Hoje muitos chatbots são usados em pelo menos um primeiro nível de atendimento. É muito interessante. E além disso, esse mês tem mais 15 cursos novos lançados na Lura. Tem curso de Webpack, 3DS Max, PHP, Kotlin para Android, mais cursos de jogos com Unity e muitos outros discípulos que eu não faço ideia do que significa. Mas vale lembrar que na Lura tem muito conteúdo e também para quem tá ainda iniciando com programação e design. Ouve esse Nerdcast que já tá aí na sua timeline e lembre que tem 10% de desconto para você conhecer o trabalho desses caras clicando em alura.com.br/promoção/nerd. Link aqui no post. Acabamos de lembrar que já é Natal na Nerd Store. Oh, acabou a Black Friday. É, já é loucura de Natal. E olha só, nós vamos lembrar que fizemos um lançamento durante a Black Friday, que são as almofadas exclusivas Nerd Store, Azaghal. Várias estampas que fizeram muito sucesso em camisetas, agora em almofadas fofinhas. Tem a Spoiler, I Hurt Myself, So Long, Nerd Vader 2.0, Ministry of Silly Walks. Também tem estampas com almofadas inéditas, como a Normal is Boring e Carpe Diem, rapaz. Também temos Poké almofadas, Azaghal. Poké Chu, Poké Sauro, Poké Turtle, Poké Dragon. Tem um monte de almofadas pra você colocar no seu sofá, na sua cama, você presente aí embaixo da sua árvore de Natal. Vai lá dar uma olhada na Nessor e atenção para essa promoção especial prorrogada depois da Black Friday, hein? Ah, porque foi um sucesso na mega sucesso, a galera pediu, pelo amor de Deus, eu quero comprar várias almofadas. E é o seguinte, o preço normal de uma almofada é R$ 49,90. Só que se você comprar duas, cada uma sai por R$45,90. Se você comprar 3, cada uma sai por R$42,90. E se você comprar 4 ou mais almofadas de uma vez, cada uma sai por R$39,90, rapaz. Excelente. R$10 mais barato do que uma almofada sozinha. Então, sim, normalmente a pessoa compra mais uma almofada pro sofá, pra cama. Então, vale a pena você aproveitar esse combo de promoção do conjunto de almofadas da Nerd Store. Tem links aí embaixo, vai conhecer todas que estão muito fodas. Só na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, pode pular diretamente para 15 minutos e eu prometo continuar editando tudo no capricho. Azaghal, quero agradecer aos nerds que doaram sangue essa semana e salvaram vidas. Eduardo Galo, Fernando Shiraishi, Suelen da Costa Gomes, Nicolas Gustavo, Brena Rodrigues, Leonardo Orlando, o Capítulo Demolém, Eduardo Henrique 299. Aí é uma galera já. Ué, mas não é o Eduardo Henrique? Não. Capítulo Demolei de uma galera? Eu acho que sim. O capítulo é uma organização. Eu não sei, não sei exatamente. Então que, bom, mas o capítulo não é ele. Não é uma. Não, é não um, cara, pelo que eu, é o nome do pelo capítulo. Que eu mal sei. Capítulo é um lugar, não é um, ele não é um capítulo, é um cargo. Não, não é atribuição. É uma galera. É uma galera, entendeu? Então o nome desse capítulo é Eduardo Henrique 299, é isso? Eu acho que sim. Bom, galera, obrigado por doar sangue de qualquer forma. Desculpa aí a ignorância. Não é ignorância, é tudo secreto. Eles não contam pra ninguém, né? Eric Coelho, Luciano Passornik, Gília Pedrini e Flamínio Nunes. Muito obrigado, galera, mesmo de coração. Temos também as pessoas do Scalp Solidário, Rebeca Balena, Aline Ferraz, Liga Acadêmica de Biologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Olha só. Olha aí, uma bom. Galerinha. Naomi Yamanaka, Nicolas Gustavo, André Luiz Macedo e Luciano. É o mesmo lá de cima. Que doação. A senhora Nick fez o combo doação. Olha que maneiro. Muito bom, obrigado, Luciano. Parabéns. Muito obrigado a todos vocês que doam sangue, cabelo, que também são doadores de órgão e doam tipos de órgão. Vocês ajudam muitas pessoas que estão passando por momentos muito difíceis. Exatamente. Vocês estão dando uma força inacreditável para essa galera continuar fazendo isso. Muito bom. Arte dos fãs. Temos o Homem Tal que o Senhor da Sioninha por João Leal. Muito olha bom. Aí. Temos Dom Azaghal pelo Felipe Araújo. Aê. Foi muito bom. Está chegando agora. Está chegando. Quando vai ser? Quando vai ser, Jovem Nerd? Não sei, não sei. Quando acaba 2017? Muito mais tarde. Que você pensa. Temos Dá uma Bitoca no Meu Nariz por Ricardo Melo, uma manipulação 3D de um busto, né? Ficou bem maneiro. Replicantes por Eric de Oliveira. Faltando replicantes aí, né? Faltou a Trives. Não, mas tem uma maneira que tem um Ozob ali embaixo. Tem um Ozob. mas faltaram os legais do filme original. Uhum. Temos Billy Faraday, depois de presenciar um exorcismo por Vinícius Fernandes. Muito bom, Billy. Jovem Nerd por Fernando Júnior. Olha aí. Grafite Rick and Morty por Tito Ferrara, nosso amigo Tito Ferrara. Tito Ferrara. Já fez o grafite baseado no Jovem Nerd e agora fez esse que foi bem legal. Maneiríssimo. Em breve teremos um... Não vou falar não o que vai acontecer com o Tito Ferrara. Deixa quieto, deixa o segredo do Nerd Bunker. E temos o Ozob, ficou bem legal, pelo Maurício Ataíde. Ah, ficou animal esse Ozob. Confira, se você não está no app e não viu as artes agora, vá lá no site, confira essas e outras artes, às vezes não tão boas, mas queridas de qualquer forma. Victor Rogério, 25 anos, gerente de projetos Belém, Pará. Esse não é o meu primeiro e-mail. Indo direto ao assunto, fiquei pensando no que vocês falaram sobre o último Nerdcast, sobre a letra da música do The Police, Every Breath You Take, ser sobre um stalker. Acabei me lembrando... Aliás, eu entendi porque o negócio do Stranger Things. Depois a gente comenta. Acabei me lembrando de uma outra música, essa brasileira, que talvez seja até mais exagerada nesse ponto. Na década de 2000, o trio de galãs feios KLB lançou um hit chamado A Cada 10 Palavras. Nunca ouvi, não lembro. E na época todo mundo cantou achando ser uma música mega romântica. Só que se pararmos bem pra pensar na primeira estrofe, estamos diante de um stalker até mais evidente do que o da música do The Police. Que ele fala aqui, ó. Faz tanto tempo que eu venho te seguindo. Conheço passo a passo todos os seus caminhos. Sei a hora que acorda, a hora que vai dormir. Sei tudo de você e você nada sobre mim. Caraca! Que stalker maluco, cara. Pior ainda mais quando chega no refrão. A cada 10 palavras que eu falo, 11 é você. Caraca. Ou seja, o cara da Zombaita Stalker, como já tá num grau avançadíssimo de esquizofrenia. Agora falando sobre versões brasileiras de músicas que gostaria de compartilhar com vocês, um choque que eu tive ao ouvir a trilha sonora de Guardiões da Galáxia. Qual foi a minha surpresa ao me deparar com a faixa número 6, I'm Not In Love, do grupo inglês 10cc. 10cc. 10cc. E perceber que, na verdade, essa é a versão original de Somente o Sol, de Débora Blando. Lembra da Débora Blanc? Boa! Decadança, velho, que elegante. Exato! Claro que não lembro. Ninguém lembra. Só, gente. Mas, cara, somente sal. Nossa, cara. Você e eu. Caraca. Música brasileira, inclusive, foi tema de abertura da novela Corpo Dourado. Mas a letra não tem absolutamente nada a ver com o original. Enfim, assim como a Azaghal, me sinto levemente enganado quando descubro essas versões. Gustavo Silves, ou Silves, não sei, amigo, acho que é Silves, né? Gustavo Silves. Pode ser. 42 anos, corretor de imóveis. Tá difícil, né? O quê? Corretor. Estamos na crise, é. O mercado tá desaquecido pra caralho. Tá tendo trabalho. Tamo junto aí. Belzont, Minas Gerais. Já aviso ao Azaghal que este não é meu primeiro e-mail. Muito bem. Como entusiasta de música que sou, e tendo a opinião de que o primeiro programa de música que vocês fizeram está entre os melhores episódios do Nerdcast, fiquei empolgado ao saber que esse tema havia ganhado uma nova edição. Ao escutar o programa, não pude me furtar de perceber que algumas das questões levantadas por vocês durante o episódio eu poderia ajudar a esclarecer. Aí, pra isso serve a parte de feedback em vídeo, amigo. Primeiro, sobre o RPM. O Guga está correto. Antes do estrondoso o sucesso do Rádio Pirata ao vivo, o RPM já havia lançado seu disco de estreia, Revoluções por Minuto. Que, aliás, é a tradução, é o que é RPM. Onde já constavam todos os seus principais sucessos, como, por exemplo, Olhar 43, Loiras Geladas. Nossa, que flashback, Loiras Geladas. E Rádio Pirata, entre outros. O disco vendeu muito bem, a banda já ficou bem famosa, ainda antes do lançamento do álbum ao vivo. Mas o que ocorreu foi que todas as músicas consideradas radiofônicas já haviam sido exploradas à exaustão pelas rádios, que nesse momento se encontravam ávidas por um novo sucesso do grupo. Eis que ao vivo eles passaram a executar uma versão de London London do Caetano Veloso, mas sem a menor intenção de gravá-la em um disco. Uhum. Até que uma dessas rádios, através de uma gravação pirata, começou a executar a música sem parar, no que foi seguido por todas as rádios do Brasil. A gravadora, desesperada por ter uma música executada por um de seus artistas no primeiro lugar das paradas em todo o país, mas sem um produto para colocar e capitalizar no mercado, um LP que contivesse a música, armou com a banda meio que às pressas a gravação do disco ao vivo. Caraca, que malandragem, olha que aí. Que acabou levando a banda a um patamar jamais antes imaginado. Olha só, cara. Quer dizer, a música tava fazendo sucesso e era pirata. Eles faziam só no show. E aí o cara não tinha nada que vender, grava essa merda ao vivo fazer, aí, foda-se. Exato. Que maneiro. E ele continua dizendo que a banda chegou num patamar jamais imaginado e é uma exposição digna de uma Beatlemania tupiniquim, que no fim acabou por, entre aspas, matar o grupo tão rapidamente quanto sua ascensão. É mesmo? Já que com dois discos lançados em 2 anos seguidos e praticamente com o mesmo repertório, fica impossível não saturar o público. Pô, eles não lançaram mais nada? Não que a gente conheça. A gente só conhece. Paulo Ricardo fez a música do Big Bang. Olha, é verdade, grande hit. Pô, ele deve ganhar uma fortuna com essa porra, muito. Uma vez por ano pingo uma gota gorda na conta dele. Pinga. Para terminar, gostaria de dizer que gostei do episódio respondendo ao Alexandre sobre o disco do Pato Fu, música de brinquedo, e seu público-alvo. Ele agradou bastante as crianças, com direito à turnê da banda, com os bonecos do Giramundo e tudo. Ok. Se tornando o álbum mais bem-sucedido do grupo. Caralho, e ainda motivando o volume 2. Impressionante. Caraca, o público infantil é monstro, cara. É. Ouçam Pato Fu, pois a banda é muito interessante e competente, e em seus discos apresenta muito mais do que baladinhas escolhidas pelas FMs e MTV. Eu não duvido disso. Eu sou chato. Mas tu sabe que agora então, tá de mal. O Pato Fu tava me seguindo no Twitter. E aí, depois desse episódio, no dia do episódio, parou de me seguir e começou a seguir o Guga e o Marco Gomes. Que defenderam o Pato Fu. Olha lá no Twitter do Pato Fu, que eles são os últimos caras que ele seguiu. Últimos grilos. Perdi Pato Fu, cara. Do tema que vocês inventaram. Queria falar o seguinte, que esse é o último Nerdcast Ciência do ano. Olha, é verdade. E é só isso, não significa nada. Caraca! Mas o que eu queria falar... Não, o que eu quero falar é o seguinte, não era isso, isso é uma observação. Que eu acho engraçado, é um comentário só. Eu acho engraçado que as pessoas colocam culpa em marcações temporais para os seus problemas. Tipo esse ano. Ah, vai logo embora 2012, sei lá, 2015, 2017, porque já vai tarde. Não vai, não faz diferença. Não vai mudar nada, não. Exato. É um ciclo. 2016 foi foda, né? É. Mal sabiam. Esse foi o pior ano, vai embora logo. Não faz diferença, amigão. Nada vai mudar do dia pra noite. É porque todo fim de ano o cara tá puto. Não tem uma puto. Magia quando solta um fogo de artifício. Senão na Disney seria... Na verdade, a Disney é mágica, né? Então realmente é magia, porque tem fogo de artifício todo dia. Então talvez faça algum sentido soltar fogo de artifício. Ah, exato, né? Mas entendeu? Eu acho engraçado quando as pessoas botam a culpa dos problemas que acontecem, às vezes problemas que ele não tem controle, morte de parentes. Mas botam a culpa disso na passagem do tempo. E o tempo, ele não tá aí pra você, ele é inexorável. Exato. Ele não se importa, ele não tá preocupado no que vai acontecer com você, e ele não vai mudar alguma engrenagem para o próximo ciclo que a gente conta. Exato. É interessante você puxar isso, porque acho que a raiz dessa conversa que a gente vai ter hoje é o ciclo, né? Porque começou com a ideia de promessa de fim de ano, né? Porque aí você vê o fim de ano, você tá começando um novo ciclo, a marcação de tempo. É óbvio que a marcação de tempo não é só aleatória. O ciclo existe fisicamente, que é a translação da Terra ao redor do Sol, e isso afeta as estações do ano, colheitas, enfim. Você entra nos novos boletos do carnê. Exato. Quem ainda passa cheque tem que lembrar de escrever o ano seguinte. Sempre tem isso, escreve o ano errado e tal. Mas, então a passagem do ano é aleatório o momento no espaço onde a Terra está que você vira o ciclo. Aí qualquer um faria sentido. Mas a gente, o que eu quero perguntar é o seguinte. O ser humano se define em rotinas. E rotinas são definidas por ciclos. Tá certo isso? Caralho, se o cientista não sabe, fudeu. Eu tava caçando o desmontar aqui, eu ia falar, faz todo sentido biológico. Isso que você falou da marcação do tempo ser uma marcação física, ok, a gente tem, né, essa rotação da Terra física, que marca estações e tudo mais, mas é interessante notar que a percepção que a gente tem disso, que é o que faz com que a gente perceba as coisas como tendo um ciclo. Porque se a gente não tivesse essa capacidade de perceber padrões, essa rotação da Terra não faria o menor sentido cíclico pra gente. A gente veria sempre essas coisas como coisas diferentes. Tipo, o verão de agora não teria nada a ver com o verão que vai ter ano que vem, que não teria nada a ver com o verão que vai ter no próximo ano. Se a gente não relembrasse, a gente não tinha essa marcação, né? Tipo, olha, a lua cheia de novo. Então, quer dizer, foi um ciclo já, né? Isso. E é importante salientar que a gente tem essa marcação, às vezes, até num nível celular. A gente tem células que elas têm certos padrões de ativação baseado nesses ciclos que a gente percebe. Então, esse é um ponto. Agora, como a gente tem essa percepção de padrões, e aí a gente acaba tendo essa percepção de tempo passando e que coisas mudam, é exatamente nesse conceito que a gente se prende para falar o seguinte: opa, se eu tenho um hábito X e está acabando esse ciclo e eu não consegui terminar esse hábito X, agora é a hora de eu virar tentar recomeçar esse hábito. É o bode expiatório que a gente cria, né? E seria interessante se a gente pudesse pegar um ser e tirar dele essa percepção de perceber padrões, que ele não perceberia o tempo passando da mesma forma que a gente percebe, por exemplo. Provavelmente eu arriscaria dizer que essa pessoa nunca teria essa ânsia de virar, não, pera, deixa eu mudar, já que o ciclo tá mudando, deixa eu resetar a minha gama de hábitos que eu tenho. Provavelmente essa pessoa nem ligaria. É isso que o Azaghal falou, ele ia estar assim, ah, só mais um hábito que eu tenho e paciência, não preciso mudar nada. Mas a coisa interessante é que a percepção dos ciclos que faz a gente entender que as coisas se repetem. E se repetir dá uma vantagem biológica, porque você como espécie se prepara pro ano seguinte pra poder plantar, pra poder entender que aquele ciclo vai se repetir, então você pode repetir as coisas que funcionaram ano passado, nesse ano. Então... É, você planeja a reprodução pra época que vai ter fruta. A evolução seleciona quem deixa a reprodução pra hora certa. Né? Exatamente. As espécies que não têm a percepção do ciclo acabam tendo uma desvantagem evolutiva em aproveitar a repetição do ciclo pra poder se reproduzir mais. Então, na verdade, o fato de existir ciclo acaba selecionando aquelas espécies que se aproveitam do ciclo. É, porque se o urso não foi hibernar no inverno, tchau. Né? É, não vai ter comida. Se antes do inverno ele não comer pra caralho, tchau. Exato, exatamente. É, então isso aí. As aves que migram, etc, né? É bem isso, né? Quem aprende a viver em volta do ciclo, mudando seus hábitos de acordo com o ciclo, né? Realmente tem uma vantagem contra quem não faz ideia do que tá acontecendo. Então, isso é um fato muito louco, porque a percepção disso, a nossa percepção de, como o André falou, que a gente tem de estabelecer padrões em tudo. Então, o fato da gente estabelecer padrões faz que a gente perceba os padrões do clima e a gente entenda que a Terra é cíclica. Mas daí, se vamos pegar um lugar que não tem esses ciclos, vamos imaginar um mundo de Game of Thrones, onde os anos, o inverno e o verão não são cíclicos. Uhum. Então, a gente não teria essa seleção, então provavelmente as espécies que seriam selecionadas seriam muito diferentes, porque elas não teriam a vantagem de ter a detecção de padrões que a gente tem. Eu sei que é selecionada, são os White Walkers, rapaz. Fudeu! E os corvos? Tem corvo pra caralho! Porra! Mas é engraçado que você não vê nenhum urso, por exemplo, no final do ano falando assim, opa, ano que vem eu vou juntar um pouquinho de mais de comida pro inverno. Ano que vem eu não vou engordar tanto antes da hibernação. Né? Pegando assim a pele, falando, porra, esse ano sobrou uma pelanca aqui, acho que ano que vem eu vou comer um pouco menos, que foi demais. É, exato. Não, ele simplesmente faz, né? Ele simplesmente vai... Outro dia eu vi um seriado que o cara fala assim, a mente humana anseia por rotina. Aham. Uhum. Por ciclo. Naturalmente. Sim. Assim. Era o seriado do Punisher, só pra vocês saberem. Não era nem um seriado de ciência. Mas eu achei curioso. Logo depois o cara pegou a metralhadora e matou 30. Não, nem foi. Foi um episódio bem legal, inclusive, de mind games entre dois personagens. Aham. Uhum. Que se tentavam quebrar o outro através do ciclo, entendeu? Aham. Uhum. E eu pergunto, de fato, a mente humana anseia pela rotina? Fundamentalmente. O ser humano é um buscador de rotinas e hábitos. E quem não gosta de rotina e de ter o mesmo hábito? É o quê? Um alienígena? A diferença toda é a seguinte. A gente faz isso implicitamente. Então, por exemplo, mesmo se você virar e falar assim, olha, eu não busco hábitos e não crio rotinas. Mas, por exemplo, hoje, quando você saiu de casa, provavelmente você trancou sua casa, a porta da sua casa. Você não parou pra olhar a chave dando a volta pra poder trancar. Você fez isso por hábito e você não prestou atenção nisso. Então, assim, a gente tem hábitos implícitos. Na verdade, lá em casa, a fechadura eletrônica fecha sozinha. Caraca. É do barulho que tá, mas... O André tentou usar o exemplo mais universal possível e o Azaghal derrubou. Eu odeio carregar chave, cara. Porra, essa porra dessa fechadura de impressão digital é uma libertação do caralho. Chego, saio de casa, a qualquer momento não preciso procurar a chave. Todo dia eu chego em casa, vejo o Jovem Nerd se agachando, abrindo a mochila, pegando em casa, eu só passo o dedinho ali, ó, e entra. Puta, muito bom. Mas olha que engraçado, mesmo isso é um hábito, porque se você não para pra olhar assim, peraí, deixa eu mirar direitinho onde que o dedo vai encostar, e você não faz isso de uma forma deliberada, você faz isso de uma forma muito automática. Sim, é que nem dirigir, né? Exatamente, é seu cérebro criando hábitos. Mas a gente tem certos hábitos, que são hábitos mais sociais, e são esses que a gente tem noção explícita deles, e geralmente são esses que a gente tenta mudar. Você não vê ninguém fazendo promessa de final de ano, por exemplo, olha, ano que vem eu vou trocar a mão que eu uso pra escovar o dente. Exatamente, você não vê ninguém fazendo esse tipo de promessa. Mas você vê as pessoas prometendo do tipo, ah, eu vou comer menos ano que vem. Mas por que esse é um tipo de hábito que as pessoas tentam mudar? Porque ele tem um valor social muito diferente do que o valor social que você tem de trocar a mão pra você escovar o dente, por exemplo. Então a gente tem essa diferença entre criação de hábitos e rotinas que são explícitas e tem um valor social, dessas que são implícitas. Mas o nosso cérebro tá criando isso o tempo inteiro. E o que faz com que esses hábitos sejam difíceis de mudar, é exatamente porque a gente tem essa pressão social pra fazer uma coisa, mas o seu cérebro implicitamente tá te mandando fazer uma coisa completamente diferente. Come, filha da puta. Come. Exatamente. Come. Você não quer comer doce. Aí você fala explicitamente, não, ano que vem eu vou comer menos doce. Mas o seu cérebro tá o tempo inteiro, olha. Vai comer doce. Vai comer. Obrigado. É porque normalmente essa só promessa... Só um sorvetinho. Essa promessa... Só um sorvetinho de fruta. Vai embora. Só um sorvetinho. Essa promessa normalmente é feita na festa de Réveillon, que tu tá de bucho cheio, mas... Ah, meu Deus, eu prometo que não vou comer tanto. As poucas vezes que eu fiz dieta com vontade... Aham. Uh-huh. de realmente, de ah, eu não posso. Foram momentos de que eu achei que eu ia morrer, de tanto comer. Não essa da bariátrica foi outro, mas eu teve uma vez que eu fiquei tomando antibiótico um tempão, que eu tava com, não lembro que problema que eu tinha, tomei um tempão, tomei o que o médico prescreveu, né, não fiquei tomando a granel. Que nem loja de bala, peguei um saco de antibiótico e não foi isso. Pô, né? O médico me receitou, eu tava, acho que com otite, alguma coisa assim, e aí quando terminou, eu perguntei pra um amigo meu que o avô era médico. Ah, eu acabei de tomar antibiótico, eu posso comer porco e beber? O avô dele era médico, mas tinha, sei lá, 90 anos, já tá mega gaga. E falou, vai na fé, amigão. E aí, comi feijoada. Ele era médico na época que a galera fumava pra fazer o Tour de France, né? Cara, eu fiquei na merda de... Meu fígado, ele desfez esse dia. Nossa. Eu fiquei numa merda fodida. Aí, eu passei, sei lá, uns meses comendo só franguinho com arroz. Emagreci pra caralho, porque eu fiquei, caralho, nunca mais vou comer na minha vida. É, pois é. Passei mal pra caralho, tinha só... Sentia calor e frio ao mesmo tempo. Foi horrível. Nossa. Ponto enjoado. E uma outra vez foi aquela célebre que todo mundo já sabe, que é, eu fui comer o torcido de presunto da Veronese, comprei um saco gigante, comecei a ter uma crise de ansiedade comendo aquela merda, joguei o saco na lata de lixo e eu falei que não ia comer mais. Eu achei que ia infartar comendo a porra. Ah, todo gordo tem um negócio desse. Você pega a comida, joga fora, chega dessa merda. Já fiz isso com refrigerante também, abri assim, tá, chega dessa porra, joguei na... Não, joguei na pia. Daí foi, pegou outra latinha na saí na madrugada pra comprar. Eu prometo que o ano que vem terá 12 meses. Mas é engraçado que o padrão cognitivo subjacente a essa ação de ah, vou jogar fora, nunca mais vou comer, e de que você acabou antes, é exatamente o mesmo. Você tá fechando um ciclo dentro da sua cabeça. Ou você acha que está fechando um ciclo dentro da sua cabeça. Mas é exatamente o mesmo conceito cognitivo aí por baixo. É, mas aí o cara volta. Ele promete, essa que é a parada. O cara vai no fim do ano, promete, ó, vou comer menos e tal. Aí em algum momento o cara volta a comer. Porque quando você se acostuma com o ciclo, você... O que que é isso? Comer não é um ciclo. Comer é... Não, é isso. É o ciclo do ano, que eu quero dizer. Mas aí você prometeu achando que um novo ciclo ia te dar forças. Exato. Entendeu? A parada é magia. Tem fogos? É magia. Entendeu? Porque normalmente a pessoa não promete no Natal, porque Natal não tem fogos. Você ligou? Sim, promete no... Mas no Natal as pessoas prometem outras coisas. Aí promete coisa de amor, de ser mais amoroso. Natal é só promessa de amorzinho, de filho, de família. De amorzinho. É só isso. Natal, o ano novo é hardcore. Aí tu promete verdade. Vou parar de fumar, vou parar de beber, vou mudar de emprego, vou emagrecer, vou fazer exercício. São todas promessas vazias no final. Mas é aquela promessa que tu acredita por causa da magia, tu tá dos fogos. É uma parada incrível. Tem luz no céu. Sabe? Agora vai com essa energia da magia da pólvora chinesa. Teve um réveillon que eu fiz muito, eu era adolescente. Escrevi num papel e aí no início do ano eu queimei o papel. Como se... Foda, porra nenhuma, sabe? Caraca. Eu queimei as promessas ali mesmo. Prometi. Mas dar uma palavra de encorajamento pras pessoas, tem uma estatística que diz que 90% das pessoas, ou até mais, simplesmente não cumprem todas as promessas que fazem de final de ano. Você não tá ajudando ninguém. Você não tá ajudando ninguém com isso. Eu pensei que ia ser justamente o contrário. Mas sabe o que funciona melhor que promessa de fim de ano? O quê? The Secret. Não The Secret funciona, cara. Fiz lá meu wallpaper de computador The Secret uns anos atrás, botei um monte de coisa que a gente queria alcançar. Eu sei. E realizou tudo. Mas você presta... Menos o carro do shopping que eu não ganhei. O carro do shopping. Um Porsche Cayenne. Mas olha só, você quando fez o mural, você fez coisas que você almejava e coisas que tinha eram... Tinha Dubai, amigo. Possíveis. Tinha Dubai lá. Possíveis. Ir a Dubai. Tu botou Marte, tu botou Dubai. Mas entendeu? Olha só, Dubai... Aí você tá sabotando. Você botar Marte, você tá sabotando The Secret. Então, você botou coisas possíveis, mas alcançáveis, olha só, mas... e aí trabalhou pra caralho, que mas não filha da puta por 10 anos. Mas eu não trabalhei pra caralho, mas olha só como funciona o The Secret, você tá desmerecendo o The Secret. Eu tô merecendo o seu trabalho. Eu foquei algumas coisas eram trabalho, outras não. Tipo, viajar pra Dubai, pra Nova York. Uhum. Ter uma... Porra, viajar uma, pra Nova York, cara. Ter uma empregada robô. Empregada não consegui, robô. Tinha um aspirador. Mas, na verdade, a menina que trabalha lá em casa é excelente. Melhor que qualquer robô, quero dizer isso. Vale o bom salário que a gente paga pra ela. Lúcia, tamo junto. Mas o que eu tô falando? Dubai, por exemplo... Porque assim, na época que a gente fez o mural The Secret, amigo, não dava pra ir em Nova York todo ano, não. A grana tava bem curta. Todo mundo vai no Vasco todo ano. A gente foi todos os anos, menos esse ano. Sério? Só da bariátrica, assim. Ih! No passado eu fui duas vezes, inclusive. Nossa, cara, quantos trabalho! A trabalho! Eu fui a trabalho duas vezes! Não, desculpa. Foi diversão mesmo. No começo do ano eu fui a trabalho, mas ok, não importa. Mas o Dubai surgiu assim. Eu sei. Foi uma parada muito The Secret. A gente ia pro Japão por Los Angeles. Uhum. Olha isso, a gente ia trabalho pro Japão por Los Angeles. E aí o voo atrasou, a gente não ia conseguir fazer a conexão a tempo. E o trabalho, que era o press trip do Ghost in the Shell, que Deus o tenha, ia morrer, porque a gente não ia chegar a tempo do negócio. Uhum. E aí o pessoal da Paramount, maravilhoso, o pessoal do Rio de Janeiro, comprou a briga, mudou as passagens da companhia americana pra Emirates, da American Airlines pra Emirates. Uhum. E aí nosso voo foi por Dubai. Uhum. Mas a gente não ia ficar em Dubai. Uhum. Nosso voo foi por Dubai e depois pro Japão. E aí a gente viu essa oportunidade na nossa frente e ficou 3 dias em Dubai fazendo um intervalo no voo da volta. Isso não é The Secret, Jovem Nerd? Mas o povo aproveitou a oportunidade que surgiu. Mas se a gente tivesse embarcado no voo da American Airlines por Los Angeles, nada disso teria acontecido. Sabe quem fez isso acontecer? O meu muralzinho, o wallpaper. E a energia do The Secret. O seu muralzinho de 15 anos depois ia atrasar um voo da American Airlines em 5 horas, né? Ou seja, é mágica. Do mesmo jeito, né? É, exatamente. Mas não precisa de fogos, é só da sua energia. Conta o seu muralzinho The Secret que vocês foram... falaram, vamos ganhar na loteria essa semana e já começaram a comprar estourar o champanhe, essa porra. Olha só, isso foi diferente. Porque a portuguesa não tinha entendido como funcionava o The Secret. Essa fala foi antes do mural, inclusive. Uh-huh. A gente viu o documentário do The Secret. Documentário, né? Documentário. É o documentário. Leu o livro The Secret. Uh-huh. E ela botou na cabeça dela que se ela decidisse e acreditasse na coisa, automaticamente ia acontecer. E não é assim que o The Secret funciona. Uh-huh. The Secret funciona no tempo dele. Esse outro chama oração. Dubai veio no tempo dele. Exatamente. Dubai veio no tempo dele, entendeu? Uh-huh. Eu falei, eu quero ir a Dubai agora. Agora, The Secret, joga uma passagem aqui. E aí a portuguesa falou, é agora, vamos ganhar na loteria. Aí, olha o erro. A gente foi lá, comprou taça de champanhe, pra estourar. Aí, porque a gente, na hora do sorteio, que era, sei lá, 7 horas da noite, a gente estourar champanhe, que a gente já tinha ganhado a parada. Era isso. Porque a gente tinha determinado pro The Secret. Mas não é assim que funciona. E além disso, olha só. A realização vem pelo posto de entrega de Curitiba, né? Ela passa... Exato. E aí... Isso era em São Lourenço. É em São Lourenço ainda. A Mega Sena tem 6 números, você joga 6 dezenas, certo? É. E a portuguesa falou assim, vamos jogar, sei lá, 7, 8 números. Gastou bem mais do que o normal. Uhum. E aí é o erro. Você tá dando margem pro The Secret? Não precisa de margem, só precisa de tempo. Então tem que jogar todo dia. Mas aí você dá chance... Ah, The Secret, se você não acertar esses 6 números, você tem mais 2 chances pra acertar? Aí o The Secret ficou puto. Aí ele falou, não vai ter nada, amigo. Você tá duvidando? Tá duvidando da minha capacidade de dar 6 números? Tá me dando 2 de margem? Não vai tomar nenhum. E não acertamos nenhum. Ah, claro. Nós estouramos champanhe. Frente é a explicação mais lógica. Qual que vai ser a promessa agora, mano? Você vai fazer o The Secret de novo? Cara, eu nunca mais fiz The Secret. Eu sei que você não fez, né? Por quê? Você não acredita mais nessa merda! Eu acredito, ainda mais com Dubai agora, mesmo. É uma parada que a gente trabalha tanto que eu não tenho tempo de fazer promessa, só tenho tempo de trabalhar. Tem coisa atolada. Eu não fico prometendo coisas, assim, na real. Eu não chego no final do ano e fico lá 40 uvas na boca, pulando onda e... sabe, com, sei lá, um figo na cabeça. Eu não sei quais são as promessas. Como lentilha. É, eu nem gosto dessa merda, eu comi lentilha. Cueca amarela. Cueca amarela. Não, eu sempre faço de preto. Eu não acredito nessas magias. Eu só acredito no The Secret. Não acredito nessas magias. Só acredito no The Secret. Usar branco no Réveillon, botar cueca... Se quer dinheiro, bota verde. Não, se quer dinheiro, trabalha, cueca amigo. Cueca amarela. Não, mas que mais tem essas mandigas de fim de ano? Tem um monte, das né? Uvas, você tem que botar uma uva a cada badalada. Que não tem badalada. Que badalada? Porque a parada é antiga, né, cara? Era, mas é a cada 12 uvas, já meia-noite. Eu conheço da romã. Romã? É, você bota umas... Romã é uma porra, que trem ruim pra caralho. Mas aí você coloca umas sementes de romã na boca, aí você vai andando, e cada semente é um pedido que você quer deixar pra trás, aí você vai jogando pra trás assim, vai andando, e jogando pra trás. Tem um das 7 ondinhas, né, do ano novo também. Você pula as 7 ondinhas. Lá em Belo Horizonte era difícil fazer isso. É. Você pula 7 trens. Nossa. Nossa, Atila, nossa senhora. Aí, Amsterdã, tem a galera fazendo promessa muito, Caio? Pula sete canais. Nossa. Fuma sete baseados, né? Não sei. Ah, não sei, não sei. Olha só quem acredita. O problema é que lá eles queimam outros fogos e não dá, né, galera? Não tem muito cuidado. Você não enxerga os fogos, né? Porque tem muita neblina. É engraçado que você não pode pular onda em Amsterdã, mas tem marizinha mesmo assim, né? Tem uma coisa muito louca que os caras fazem aqui. No início do ano, eles vão pra, no primeiro dia do ano, pra praia que fica aqui perto de Amsterdã, que é pro Mar do Norte, pra poder nadar no primeiro dia do ano. Caraca, no pleno inverno? No pleno inverno. Galera, olha aí. É, a promessa. Mas só tem gente ser. Que acredita que o mar limpa, sei lá. Por causa do sal? Eu não sei se é de sal. Não sei se é o sal. Mas se você tomar banho. Não é mar, né? Mas assim, água corrente, né? Tipo, mar é uma água corrente, não tá parada. Uma cachoeira. A torneira, né? Também, ué. A torneira também, é. É chuveiro, cara. Você vai tomar o meu chuveiro com água aquecida. Não, mas as pessoas gostam de ser místicas. Uhum. Elas querem a natureza envolvida. Ah, entendeu? Tem que envolver a natureza. É, a água da torneira ou da privada são tão correntes quanto uma água de rio. Certo. Ou uma cachoeira, ou mar, ou oceano. Inclusive, a da privada geralmente corre pro rio. Mas tem essa parada também da água, né? Da água, sei lá, limpar as energias, renovar as energias. É que nem gente que gosta de pisar na grama pra ser energia. Nunca entendi essa porra. Mas acho que até a promessa faz parte desse ritual de você deixar uma coisa ruim pra trás, com um ritual, né, que te limpa das coisas, pode ser pelo ciclo anterior, pode ser a água, pode ser o que for, e começar de novo, né, meio que um se absolver da culpa, né? É, usar uma magia, é isso a parada, pra você melhorar, entendeu? Essa que é a parada. Ah, eu vou tomar um banho de sal grosso. Já tomou banho de sal grosso? A gente tem um amigo que tomou banho de sal grosso. Escorregou no sal grosso, quebrou o braço, lembra? Que? A Aninha. Nossa, é verdade. Ela tava com um problemão, tomou um banho de sal grosso, escorregou. Meu Deus, coitada. No banho disso. Eu já tomei banho de sal grosso uma vez. É horrível. É. Porque o sal é grosso, espetando o pé. Mas tu tomou banho em pé? Não tem que tossar na banheira? Ai, pra tu imergir na água com sal? Cara, sabão? Eu acho que não, porque senão ela não teria quebrado o braço. Ah, então, o teu banho de sal grosso é o quê? Ficar em pé no sal? Tipo isso. Mas é porque tem que ser água corrente. Na banheira não é corrente. É, né? Exato. Dá pra ser corrente na banheira, mas gasta muita água. Eu não sei como é que é. Ah, mas envolve água o sal grosso? Sim, é um banho, né? Não um banho de sal só. Um banho onde o sal está incluído. Aí o que eu fiz? Eu fiquei em pé no sal grosso, numa posição que ele não me massacrava os pés. Caralho. Esperei ele derreter e tomei banho. Será que funcionou? Nunca saberemos. Nunca tinha pensado que era assim, você ficar em pé em cima do sal. Dá pra fazer tipo um mar morto, assim, na banheira, encher tanto de sal que você boia? Caraca, se tu for do mar morto, vale um banho, como um banho de sal grosso? Eu acho que sim, né? Eu acho que é o banho de sal grosso. Deve ter nascido lá, inclusive, banho de sal grosso. Lá é só banho. Você toma um banho que você vai ficar bonzinho. Mas se você for em qualquer mar já serve isso, né? Então você não precisa nem ir pra lá. Vai em Santos ali que você tem já a água com sal ali. Tá valendo já. É, mas eu acho que é isso. O banho de sal grosso é uma simulação de um banho de mar. Eu acho que é isso. Aí você fala, não, você entra no banho de mar, fala, não vou mais comer, não, eu vou emagrecer, não vou mais comer tanto, sai de lá e come o camembert. É, em Santos agora tem isso aqui. É melhor comer o camembert antes. Mas aí se você tá no ar, você pode ter a congestão, então... Dá umas três horinhas aí. Mas é que é engraçado que esse negócio, esse simbolismo da água, na verdade não da água, mas esse simbolismo de ter alguma coisa pra limpar uma coisa que é ruim. Sim. Isso a gente faz de forma muito implícita. Teve um estudo que foi publicado ano retrasado que foi o seguinte, eles pediam umas pessoas pra mentirem sobre alguma coisa. Então essas pessoas mentiam ou por telefone ou por e-mail. E depois, era uma manipulação muito legal, depois eles davam pra pessoa a possibilidade de escolher entre duas coisas pra se limparem. Tipo Listerine, é um antisséptico bucal, hand sanitizer. Álcool em gel. E eles mostraram que, implicitamente, as pessoas que mentiram mandando um e-mail se sentiam muito mais purificadas se elas usassem o álcool em gel do que o antisséptico bucal. Mas as pessoas que mentiram por telefone sentiam que elas só seriam purificadas se elas usassem o antisséptico bucal mais do que o álcool em gel. É como se ela quisesse limpar o veículo da mentira, é isso? Porque um cara teclou, aí ele lavou a mão com álcool. E o outro falou e aí ele quis... E limpou com antisséptico bucal. E isso é muito implícito. As pessoas não sabiam que tinha as coisas, mas eles acharam essa correlação muito forte entre o meio em que a pessoa mentiu e o que ela escolheu depois pra se purificar. Caraca, olha só. É... E o que, que você tem que fazer de errado nesse mundo pra precisar se limpar com banho de Nutella? Eu acho que o banho de Nutella é justamente o contrário. Ele te carrega de sujeira. Isso, pra sempre. Fica sujo pra sempre, meu. Peraí, mas tá, aí você falou que a conclusão é que as pessoas já sentiam mais sujas e tal, não sei o quê. É, implicitamente eles têm essa noção de... Elas conseguem se limpar de algum mal que elas fizeram. Então, se você tem um hábito, sei lá, um hábito muito ruim durante um ano, se limpar desse hábito nesses rituais de final de ano é uma coisa que é plausível pra essas pessoas. É, o que a gente fala depois de fazer uma coisa que você se sente um pouco mal fazendo, né? Eu lavo minhas mãos, né? Não, não é isso. Não é isso, eu lavo minhas mãos. Sentir um pouco mal fazendo. Eu lavo minhas mãos é tipo, eu não tenho mais nada a ver com isso. Mais ou menos. Você sabe que tá errado. Eu me isento do que tá acontecendo, é, né? Você fala, isento. Eu não posso fazer nada, eu tô lavando minha mão aqui. Mas você sabe que é um problema. Tipo, tá, lá mas o... não é essa pica, não é mais minha, essa pica do aspira, é isso? Não, é diferente. Não é? Quem foi que lavou a mão? Pilatos? Pilatos, Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos. Quando ele falou, lava minhas mãos, tava lá no julgamento de Jesus, não é isso? É isso. O Barrabás, é isso aí? Barrabás, isso. Jesus e Barrabás, e aí ele achou que o povo ia libertar Jesus, e aí teve um plot twist no final da história, o povo votou em libertar o Barrabás. O outro filósofo falou, vai dar merda essa porra. Se fode aí, né? Mas, se vocês decidiram, eu lavo as minhas mãos, é que nem votar no... Lava a minha irmã, vai dar merda essa porra. Não sei se foi isso. Ele deixou a decisão pra eles. Ó, vocês aí fazem o que vocês quiserem aí. Lava minhas mãos. É isso? Mas ele era responsável. Ele poderia ter falado: não, não. Barrabás, não. Vocês estão me zoando. Barrabás, é zoeira. É zoeira de Jerusalém agora. Vamos libertar Jesus, né, gente? O cara é bandido. Barrabás bom é Barrabás morto. Mas eu acho que tem um componente disso que o Atila falou, que é porque, como se ele soubesse que tá errado, então pra ele se isentar de qualquer consequência desse erro, ele fala assim, olha, lavei minhas mãos, se fodem aí. Eu vou deixar a sujeira com vocês. É como se você estivesse se limpando daquela sujeira, mas na verdade a sujeira tá ali, entendeu? Exatamente. Eu prometo que o ano que vem terá 12 meses. Agora eu queria perguntar uma coisa. Por que que as pessoas só prometem coisas legais, melhorias? Suposto que eu prometo uma merda. Eu não sei, tipo assim, uma pessoa que não gosta de fumar. Ano que vem eu vou comer pra caralho, assim? É, exato. Prometo que eu vou. A pessoa que gosta de fumar, por exemplo, ela fuma um maço, mas que ano que vem eu vou fumar 3 maços essa porra. Eu não acredito nessa merda de câncer, de fizema, eu não acredito em nada disso. Ano que vem é pizza todo dia, né? Então é isso que a gente vai fazer. Pô, você não quer, você sabe que faz mal, você não quer uma parada que faz mal pra você. Quer ao contrário. Não, mas é que é uma coisa que você também não precisa prometer, né? Essa é a questão. Não precisa prometer, é fácil? É fácil fazer, é exatamente. É muito nem fácil. Sempre, amigo. O quê? Comer profissionalmente não é uma parada fácil. É que é um esforço do caralho. Antes da cirurgia, eu fiz aí um intensivo aí de despedidas. Tudo errado, jeitão, faça isso. Mas não era fácil, cara. Não era fácil mesmo. Tinha dias que eu falei, acho que hoje não vai dar, mas vou conseguir. Até o final. Aí você fez promessa mesmo. Eu te imagino fazendo aquecimento antes da churrascaria, assim, sabe? Longamente. Churrascaria e doce português. Nossa, eu comi muito. Mas por que as pessoas chegam lá no meio do ano e aí não cumprem? Esquecem que fizeram a promessa e aí muda a vida e você porque algumas promessas são impossíveis. Depende. Tipo assim, eu, Jovem Nerd. Ah, eu prometo que ano que vem eu vou fazer dieta e vou emagrecer. Impossível. Okay. Então é uma promessa impossível. Antes da bariátrica, a gente tentava... Então, a gente tá emagrecendo não por promessa, por ciência, amigo. Sim, exatamente. 100% ciência aqui, ó. No meu mural do The Secret não tinha um magrinho. Tinha, isso aqui é 100% ciência. Não tem nada de fogo de artifício. Não tem nada de The Secret. Isso aqui é só a medicina não invasiva mudando o nosso organismo. E se a gente quiser, a gente destrói isso ainda. Não, mas aí que aí vale a promessa. Não vou vencer a bariátrica. Eu não vou fazer promessa, porque promessa tá aí pra ser quebrada. Eu vou ficar focado na máquina de combate. Tá bom, vale. Mas você vai fazer o mural ou não? The Secret? É. Seria uma boa ideia fazer um novo mural The Secret. Vai, né? Novos objetivos. Quais seriam? Novos objetivos? É, novos objetivos. E aposentar, primeiro. Olha. Botar uma foto minha de boina e bengala. Botar uma foto minha dentro do carro do Flávio Augusto. Bom, de boina e bengala, pode ser que você vire o motorista dele, né? Mas... Cuidado com esse mural. Olha, a gente vai pagar bem motorista, não seria mal não. Mas olha aí como a sorte é que o The Secret não é o gênio da lâmpada. Ah, porque ele vai sacanear o gênio da lâmpada. Senão estaria fudido. É, que ótimo. Mas voltando lá no porquê que a gente não cumpre, é porque na verdade a gente promete errado. Esse é o ponto. Olha aí. Por exemplo, quando você vira e fala assim, ano que vem eu vou emagrecer. A gente tem que pensar o que leva a pessoa a emagrecer. Você tem que pensar nos passos que vai te levar a emagrecer. Se você coloca um objetivo que é muito high level, é difícil cumprir esse objetivo. Então, por exemplo, ao invés de você falar assim, esse ano que vem eu vou emagrecer, você tem que falar o seguinte. Primeira coisa, o que te faz engordar? É o tanto de sorvete que você toma. Aí, Átila. Caralho, o Átila é magro, coitado. Mas o Átila falou que quando ele faz dieta, a única coisa que é liberada é sorvete. Já foi essa fase dele. Já foi? Tu largou o sorvete? Não. Já foi a fase de magro. Tá bom. É um chocolate que você come, esse tipo de coisa. Então, você tem que prometer o seguinte. Ano que vem, eu vou comer menos chocolate. E mesmo assim, tem que ser até mais específico. Então, você tem que saber, por exemplo, você come chocolate todo dia depois do jantar. Você tem que virar e falar assim, ano que vem eu vou comer chocolate só uma vez por semana. Isso é uma coisa que você consegue cumprir. Ano que vem eu vou tomar sorvete só às quartas-feiras, à noite. Aí você consegue cumprir. E com isso, você vai conseguir emagrecer, mas você não precisa falar que o seu objetivo final é emagrecer. Você pode falar assim, ano que vem eu vou tomar anfetamina. Você pode falar isso. Tá bom. Todo dia depois do almoço, sei lá. Era mais fácil o Caio virar e falar, eu só vou fumar o que eu planto, então. Vou apertar, mas não vou acender agora, né? E outra coisa, a gente tenta mudar hábitos de uma forma muito errada também. A melhor maneira de criar um hábito, ou de acabar com um hábito, é criando um hábito novo e não acabando com um hábito. Então, por exemplo, você quer parar de fumar. A gente já falou disso, é verdade. Isso, você não tem que prometer que você vai parar de fumar, você tem que prometer que você vai criar um hábito diferente que vai interferir nesse parar de fumar. Só vou fumar fumo natural, só vou fumar coisa natural. Aí aparece fumando uma cobra. Não, cria um hábito, cria um hábito do seguinte, ao invés de você falar assim, não vou fumar, você fala assim, ó, toda vez que eu tiver vontade de fumar, eu vou estampar uma bala. Você tá criando um hábito diferente. Deu vontade de fumar? Você pega uma bala. De nicotina. De nicotina. Até que seu cérebro vai substituir o hábito de fumar por esse hábito da bala. Provavelmente você vai ter um outro problema, né? Aí. Eu sei que você tem uma boa intenção, mas isso não funciona. Não funciona, porque quando você tá fazendo dieta pra emagrecer, você faz isso. Ah, toda vez que eu tiver fome, eu vou beber água pra encher meu estômago. Essa é clássica! Eu vou comer polvilho, que tem pouca caloria, ou vou chupar não sei o que lá. Só que você tem um tamanho de um bagre, é impossível. E com estresse, com outras funções, você tem um momento que você vai procurar um alívio. E no caso do cigarro, é a mesma coisa. É. Tá estressadaço com trabalho, com família, com não sei o que lá. Aí vai chupar um Trident de canela? Tomar no cu! Vou acender um cigarro atrás do outro até acabar esse maço. Ai. Isso que você falou é verdade, e a gente só cria hábito justamente pra lidar com situação de estresse. Porque quando a gente tá estressado, a gente não quer gastar recurso do nosso cérebro pra pensar em alguma coisa. Então é por isso que a gente recorre ao hábito. Então a questão de criar hábitos novos é exatamente por isso. Pra quando você estiver estressado, o seu cérebro vai voltar, vai recorrer a um hábito que você tem ao invés de pensar ativamente do tipo, nossa, eu vou ter que agora mascar um Trident de canela. Exatamente por isso que a gente cria hábitos novos. Então, mas olha só, essa parada toda tá ligada a um sistema de recompensas que seu cérebro lança no seu corpo, né? Sei lá, dopamina, essas porras, né? Então você se recompensa porque você tem essa liberação desse sentimento de alegria, de felicidade momentânea e tal. Eu não senti, já tô falando aqui que representando como dopamina, por exemplo, mas pode ser mais complexo que isso. Mas vamos dizer, você faz uma atividade que te dá prazer, ou come um negócio, ou o que for. Aí você libera aquela felicidade do seu cérebro, te libera aquilo. E aí eu lembrei de uma parada, nunca esqueci o negócio que o Átila falou, não sei se foi Nerdologia ou foi Nerdcast, que é assim, você, o seu eu de agora, procura a recompensa. E o seu eu do futuro, que se foda, com as consequências dessa recompensa. Que, por exemplo, se a recompensa for comer coisas calóricas e tal, o seu eu de agora vai receber a recompensa de ter isso no seu corpo, e o seu eu do futuro se fode aí com a gordura que vai acumular com essa porra. Eu vou jogar videogame hoje, o meu eu de amanhã que faça o trabalho que tá faltando. Exatamente. Ou seja, você tá retirando a recompensa agora pra pagar depois o seu eu do futuro que se foda. Quando você tenta reverter esse tipo de hábito, esse tipo de coisa, o seu eu de agora vai se ferrar, né, não tendo alguma recompensa, fazendo um sacrifício, pro seu eu de amanhã ser beneficiado. É o contrário. E muito mais difícil, né? Porque o seu eu de agora sempre tem prioridade sobre o seu eu de amanhã. O seu eu de amanhã não tá aqui agora. Ele tá lá. E a gente tem uma explicação cognitiva cognitiva para isso, porque a gente não sabe lidar com incertezas. O benefício que você tem pro seu eu de agora é muito mais certo do que o benefício que você tem, ou que você pode ter pro seu eu de amanhã. E como a gente não sabe lidar com essa incerteza, a gente tende a preferir o benefício de agora. Então é por isso que pra gente é muito difícil. Ah não, peraí, eu vou deixar de comer agora pro meu eu daqui a 2 anos tá magrinho. É muito difícil fazer isso, porque você não sabe se ele vai tá magrinho. Exato. Aí você vai ter sacrificado à toa, é foda, né? Porra, eu de amanhã, seu filho da mãe, você não emagreceu, cara? Eu fiquei sem comer aqui 2 anos. Tem aquela história de que pessoas de sucesso têm mais autocontrole, né? Elas sabem, em geral, pessoas que têm mais sucesso são pessoas que sabem adiar uma recompensa momentânea pro investimento futuro, né? Não, não vou gastar esse dinheiro hoje porque eu vou juntar isso pra fazer tal coisa, ou por aí vai. E que o muitas teste vezes, do muffin, né? O teste, como o teste do marshmallow, do muffin e esses outros, mas... O teste é esse. Você pega uma criança de 3, 5 anos, 7 anos, vira pra ela e fala assim, ó, eu vou deixar esse marshmallow aqui na mesa, vou dar uma volta, daqui a 5 minutos eu volto, e se o marshmallow ainda tiver aqui na mesa, você ganha mais um. Tá, eu sei qual é. Então você tá deixando a criança tentar se controlar sozinha, e se ela se controlar agora, ela ganha uma recompensa maior. Parte de quem estudou isso defende que é um excelente preditor de sucesso futuro, porque quanto mais tempo a criança consegue esperar e adiar a recompensa momentânea pra ganhar uma recompensa futura, mais sucesso essa criança vai ter depois. Só que tem o inverso disso que também é verdade, que é o seguinte, crianças que vivem uma vida incerta, crianças que estão numa situação de pobreza ou que passaram por muito problema, não é que elas não têm autocontrole, é que elas viveram num ambiente que é tão incerto que o mais tático é você pegar a pouca recompensa que você tiver, porque você não sabe, ninguém te garante que aquele cara vai voltar e vai te dar dois marshmallows mesmo. Uhum. Ninguém, sabe, você não sabe como que vai ser o dia de amanhã. Então, aproveita o que você tem aqui hoje, porque você não sabe quanto tempo isso dura. Então, não é que necessariamente quem adia a recompensa vai ter mais sucesso depois. É que pessoas que vêm de um ambiente muito fodido, às vezes não nem tiveram tempo de desenvolver esse reflexo de adiar a recompensa, porque não teve. Mas eu vi um documentário que se referia a esse tipo de experiência, que também existe um outro fator, é que dependendo da idade da criança, a criança não tem noção de tempo. Então você fala assim, olha, deixa o marshmallow aqui, daqui a 5 minutos eu volto. Os 5 minutos no cérebro da criança é daqui a uma eternidade incalculável de tempo, onde o universo se formarão e se destruirão, eu volto. Cara, tem um vídeo fantástico desse teste que tem no YouTube, depois eu posso passar o link, vocês colocam na postagem, mas pra criança, aqueles 5 minutos é sofrido. Tem uma criança que fica cheirando o marshmallow e segurando pra não comer. Enquanto tem outra, o marshmallow. Tem uma outra menina que, enquanto o cara tava dando a instrução, ela já tava comendo. Tipo, o cara falou assim, olha, eu vou sair, ela já pegou assim, Mas, então, mas a noção de tempo também, assim, essa noção de tempo, eu achei importante aprender isso porque eu sabia que muitos pais chegam pros filhos e falam assim, espera um pouco, eu já vou fazer isso, já volto, não sei o quê. E a criança não sabe o que é espera um pouco, não sabe. Ela não tem a noção de tempo, o que é esperar. O que é esperar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos? É tipo o teu cachorro que você ficou 2 horas fora e ele achou que você tinha ido embora, né? É, exatamente. A criança, quando é muito nova, então tem muitos pais que exigem paciência de crianças muito novas que, tipo assim, não tem como exigir porque ela não sabe o que é o tempo ainda, entendeu? Tudo é eterno pra ela, né? E olha que engraçado, é por isso também que quando a criança é muito novinha, é muito pouco funcional você virar pra criança, por exemplo, e castigá-la com base numa coisa que você vai fazer no futuro. Então, por exemplo, você vira pra criança e fala assim, olha, você não vai à festinha se você não fizer tal coisa agora. Porque pra ela, assim, o tempo, a hora de ir na festinha que ela tá fazendo agora não tem relação nenhuma. Nenhuma, exatamente. Fazemos para não quebrar a promessa. Não fazer promessa. Ela faz uma intervenção cirúrgica. Não, mas agora é sério. A melhor forma de cumprir, eu acho que é tendo... Primeiro, você tem que ter... De novo, isso tudo vai soar muito acadêmico, mas é a forma que a gente acha que funciona melhor. Que é você ter ideia dos passos que você precisa pra chegar no objetivo que você quer e você planeja os passos e não o objetivo total. Então, se você quer ir pra Dubai, você não vai falar assim, em 2018 vou para Dubai. A não ser que você use o Secret. Mas se não for assim, você tem que ter passos do tipo, o que, que você precisa para ir para Dubai? Eu preciso de tantos reais. O que, que eu preciso para ganhar esses tantos reais? Eu preciso trabalhar 15 horas por dia. Então você promete assim, durante 2018 eu vou trabalhar 15 horas por dia, esse tipo de coisa. Ao invés de, ah, em 2018 eu vou para Dubai. Uhum. Porque se você coloca, primeiro, e outra coisa, a gente desmotiva muito fácil. Então quando a gente começa a perceber que a gente não tá tendo um ganho com aquilo que a gente prometeu, a gente tende a deixar de fazer. Então é por isso que se você vira e fala assim, 2018 vou perder peso. Aí chega dia 15 de fevereiro, você perdeu 100 gramas, você fala assim, ah, não tá funcionando. Foda-se. Ah, se você prometeu isso no dia 15 de fevereiro, você perdeu 100 gramas, não tá funcionando mesmo. Sim. É isso aí. Aí o cara fala, foda-se, não vou fazer dieta então, não tô perdendo porque nada. Porque não tá fazendo, o cara não tá fazendo. 100 gramas é porque ele mijou antes de se pesar, caralho. Mas se você vira e fala assim, eu vou perder X gramas ou X quilos por um certo período de tempo, e vai olhando essa frequência, aí você vai ter uma forma de ver o tanto que você tá progredindo, e você vai ver isso como um incentivo muito maior do que simplesmente, ah, vou perder peso. Você também pode separar ou tirar o eu presente e ser mais objetivo, né? Tipo, se você quer, por exemplo, estimar bem prazos e datas, não pense nos seus prazos e nas suas datas. Fale como se fosse uma outra pessoa tendo que se planejar. Ou se você quer fazer uma promessa, você se compromete agora pro que você quer que o seu eu futuro faça. Então, vou fazer uma viagem e eu não quero engordar nessa viagem, eu não quero comer muito porque eu prometi que eu vou emagrecer. Então, desde já compra o que você, tipo, a comida ou o vale-refeição, ou o que for, de lugares saudáveis, agora que desapegado, que você não tá lá presente. E aí você garante que quando você chegar lá e tiver o eu presente tendo que escolher, já foi escolhido pra você e você não tem como voltar atrás. Calma, depende de pra onde você vai viajar, né? Se você vai pra Inglaterra, foda-se, compra qualquer merda pra comer que não faz diferença. Agora você vai pro Japão, vai pra Espanha, Portugal, França, Itália. Qualquer outro canto, né? Porra, meu irmão. A promessa é, eu vou aproveitar essas férias como se não tivesse amanhã. Essa promessa tem que fazer. Você pode até comprar antes o vale, né? Chega na hora, você joga o vale no lixo. Exato, é só o maior prejuízo dessa história. Puta, imagina aquele espaguete maravilhoso, aquele tomatinho italiano, aquela massa feita na hora. Aí tu tem que comer no saudável da esquina, fitness da esquina, El Fitness. El Fitness. Porra. É engraçado que isso que o Atila falou tem um fundamento que é o seguinte, você consegue cumprir alguma coisa quando você incorre um tipo de custo que você está disposto a pagar ou não, se você deixar de cumprir aquilo. A multa, tem uma multa. Isso, é a multa. Se eu sair da dieta na viagem para Paris, eu vou tomar essa multa desses vale-refeição que eu comprei antecipado. Você pode fazer isso entre você do presente e você do futuro, ou você pode fazer isso entre o você do presente e uma outra pessoa do presente? Aí acaba a amizade, aí acaba. Não, tu vai dar dinheiro pro cara. Aí, ó, fiz merda, toma aí, R$25, entendeu? É, tipo, você tem que ter um custo. Se você falar pra outra pessoa, ó, você tem que me policiar, não sei o que lá, se eu for comer, tu me cobra, fudeu. Mas olha só, eu já vi, assim, Mas eu tô com um negócio que eu gosto, o cara, ó, falou que não comeu, Exatamente. Falando. Aí acaba a amizade mesmo. Não paga minhas contas, que foi essa? Não, mas você pode fazer um gatilho de uma coisa que você não gosta, pra você se lembrar daquilo. Então você fala assim, ah, se eu conseguir parar de fumar esse ano, no final do ano eu me dou um presente de R$3.000. Isso. Chutando qualquer valor, tá? E aí você vai lá e bota essa, R$3.000, você se dá, é uma coisa legal. Você pode trocar de celular, sei lá, fazer qualquer coisa. Não, depende do celular, no Brasil não é tão certo. Não, até às vezes não é. Com R$3.000, talvez você consiga viajar e comprar o celular. Mais barato comprar no Brasil. Pode ser. Mas se eu não cumprir, eu vou ser obrigado a doar esses R$3.000 pro rapaz DuraCast, por exemplo. Olha, Zagal! E aí você tem uma obrigação dupla agora. Primeiro que assim, se você prometer doar dinheiro pro Rapadura Cash caso você não cumpra uma promessa, é a segunda promessa que você vai estar quebrando. Mas olha só. Você tem que fazer um depósito judiciário na conta do Rapadura Cash de novo aquele dinheiro caso... Exatamente. Mas olha só, aí tem o que você tá falando, sabe por quê? Tinha uma época que eu bebia muito, birita, álcool. Nunca tive problema de alcoolismo e tal, mas, juventude, você sabe como... Não é, né? O Atila sabe até hoje, mas... Mas eu bebia bastante, bebia até. E assim, quando você bebe muito, acontece de você passar mal, vomitar e ter altas ressacas. Chegou num momento que a ressaca e o passar mal, o pós-birita era tão ruim que eu perdi a vontade de beber pra não sofrer essa multa, que é você passar mal se beber demais. Sim. E aí eu fiquei anos sem beber. Falei, caralho, sabe aquele negócio? Eu não aguento mais essa porra, não vou beber nunca mais? Durou, tá, sei lá, uns 3 ou 4 anos. Sem nada? Nada, não bebia nada. Então eu preferi parar de beber pra não sofrer a punição do pós-beber, entendeu? Então calma, então o conselho aqui é bebe até enjoar? Se estraga, malandro. Se estraga. Porra, que ou você merda. Morre ou você se arrepende. De qualquer maneira, você vai parar, né? Mas O cigarro. Exato. Vai funcionar, a promessa vai funcionar. Então, eu vou fumar aqui, vou fumar, fuma 2 maços, quer parar de fumar? Passa a fumar 4. Vai ficar na merda mesmo. Vai começar a vomitar sangue, não conseguir mais dar. Caralho, subir um andar de escada. Não, gente, não. Ou você se arrepende. Quem? Se arrepender, você passa. Nunca mais fumou na sua vida. Ou você morre. Não tem essa. Não tem uma história de um médico russo que a galera aqui quer sair do alcoolismo, vai lá e o cara implanta por baixo da pele uma cápsula que, se você beber, ela libera veneno e mata a pessoa. Olha aí, aquele Twilight Zone. É isso aí. O verme que se alimenta do álcool. E aí o pessoal, eu vi um jornalista falando com o médico, falando, mas e aí, você realmente faz isso? Se a pessoa beber, ela morre? Aí ele, olha, todo mundo que foi operado aqui parou de beber. De um jeito ou de outro. Ele falou, né, só que ele implantou a parada aí. Mas você sabe que a gente, no final das contas, a gente fez essa parada da latizona. A gente diminuiu o estômago. Se a gente comesse, a gente morria, você sabe disso. Não, mas no início. Se você tomar uma bebida gaseificada agora, você pode morrer. Então, aí não quero... Tomar álcool, você pode morrer. Perto. Não quero chegar nem perto. Então, tá vendo? A gente fez a mesma coisa, a gente botou o verme do Twilight Zone no estômago. É. A gente não tem força de vontade nenhuma nessa porra. Se tivesse a cirurgia que, em vez de reduzir o estômago, só me desse a cápsula com o verme que aumentasse conforme eu comesse, eu teria feito. Era essa parada do Twilight Zone. É. O verme aumentava com álcool. O cara bebia o verme, blum, e o cara sentia dores, né? Então, tem que sentir algum indício, né? Senão você vai sem sentir nada. Mas olha só, eu já ouvi falar que a recompensa é muito mais poderosa do que a punição, quando você tá trabalhando com educação e etc, entendeu? Então seria muito mais legal você se recompensar por uma coisa positiva que você fez do que se punir por uma coisa negativa que você fez, entendeu? E aí tem até aplicativos que você, sei lá, você faz um negócio legal e aí você bota um dinheiro lá teu e você vai criando uma poupança. Cada vez que você faz um milestone, você vai botando dinheiro lá e aí depois você, no final do ano, você fez tantas coisas legais que você criou uma poupança sem saber, tem uma grana alta lá que você pode gastar ou investir ou o que for. É assim que funciona o cérebro? A recompensa é mais valiosa que a punição? É uma forma de criar um novo hábito. É basicamente isso. Quando você começa a focar mais na recompensa, você tá criando um novo hábito. Substituindo então, o prazer de uma coisa pelo de outra, né? Exatamente. Ou seja, o seu cérebro é como se fosse assim, o seu cérebro, ele só entende o prazer que você tem em fazer certas coisas. Uhum. Ele não quer saber o que você tá fazendo. Tá liberando, você faz alguma coisinha e esse centro da recompensa libera uma coisa boa, ele tá ok. Então, toda vez que isso acontecer de novo, eu vou fazer. Independente do que é que você tá fazendo. Então, quando você substitui um hábito ruim, vamos dizer assim, que te dá uma recompensa que pro seu cérebro é boa, por um outro hábito que pro seu cérebro vai te dar uma recompensa que é boa, você tá simplesmente criando um novo hábito e tá focando mais na recompensa do que na punição. Porque isso que você falou faz todo sentido. E é por isso que, até com a educação de criança, é muito mais fácil você recompensar uma coisa que a criança faz que é legal e certa, do que você ficar punindo uma coisa que ela faz que é errada. Uhum. Então, por exemplo, se a criança, sei lá, tá brincando, aí ela fala, sei lá, tem um carrinho, ela fala assim, olha, carrinho. É muito mais legal você elogiar, por exemplo, que ela falou a palavra certa, do que você brigar com ela se ela falar a palavra errada, por exemplo. Ela aprende mais rápido assim, com o elogio do que com o repreendimento. Isso, porque a gente tem um componente emocional totalmente ligado a essas coisas. Sim. Então, se você tem uma ligação emocional positiva com relação a qualquer hábito, a probabilidade de você repetir aquele hábito é muito maior do que uma coisa que é negativa. Isso aí que o Dave falou. Como ele bebeu muito e a sensação que ele tinha depois começou a ser ruim, o cérebro começou a ver, olha, na verdade, assim, eu tenho essa coisa legal que é beber, mas o prejuízo que isso tá me dando é muito maior, então já não tá sendo prazeroso mais. Então deixa eu parar com esse hábito, deixa eu parar com isso. Tá vendo? O pessoal de Brasília não tá errado, não tem que punir, tem que recompensar. Eu prometo que o ano que vem terá 12 meses. Eu quero saber o que vocês vão prometer para 2018. Porque, ó, isso aqui é um documento. Isso aqui é um documento gravado que a gente pode cobrar lá na... Fala isso não, que tem um monte de coisa gravada aí que eu não quero que ninguém cobre. O que você vai prometer, Jovem Nerd? Qual é o seu 2018? Eu acho que tá no nosso... Na nossa atual circunstância tá em chegar ao... Não é a nossa atual. Por que você tá fazendo promessa pra mim? Que porra é a nossa atual circunstância? Que? Eu quero saber o que você, Alexandre, Alex André ou Tony de Menezes, o que você... Você... A nossa nutricionista... Caraca, que porra é essa? Por que você me bota em tudo? Porque você vai na minha nutricionista que eu. Mas a minha nutricionista não tá na minha promessa e eu não tô na tua promessa. Bota você na sua promessa. Você vai botar tá bom, filho, a minha nutricionista falou assim, você vai chegar a um certo peso que eu tô calculando, ela calculou lá o peso, que eu, pode ser o meu peso base, entendeu? Depois da cirurgia. E mais ou menos um ano, pode ser um ano e meio, mas ela acha que em um ano você vai chegar nesse peso aqui. E aí, ou seja, isso vai ser em 2018. Certo, isso não então, é promessa, é ciência. Beleza, mas a promessa é o seguinte, tem que permanecer no peso. Você vai engordar depois que você chegar no peso base, você sabe disso. Até 4%, mas beleza, o peso base mais essa porcentagem, tô considerando. Isso é promessa. Isso é ciência. Não, cara, mas aí... Cara, você consegue falar o que você vai prometer. É incrível. Eu tô falando. Fala. Eu prometo, pá. Prometo que vou ficar no meu peso base. É isso. Não vou vencer a porra da cirurgia. Não vou engordar de novo. Você vai ficar no peso base. Já falhou, porque você vai engordar 4%. Não, caraca, mas o peso base, pra mim, é o peso base mais 4%. É isso. É isso que você tá prometendo. É, quando eu chegar no peso base, eu vou dar engordada de 4% e eu vou ficar nesse peso. É. Não vou... Até 2018, eu vou... Eu não, é essa promessa fajuta. Não, é pro resto da vida. Mas 1º de janeiro de 2019, né? Mas era... Não, e olha só, a promessa do cara é... Ele fez a cirurgia 2 meses atrás. Ah. A promessa do cara vai se... Quando você chegar no peso base, no final de 2018. E você não vai precisar fazer absolutamente nada pra chegar no peso base. Não, vou ter que fazer exercício, vou ter que... Não precisa fazer nada, vai ficar deitado em casa. Não, caraca. Só comendo uva e salada. Aí, eu não tô comendo nada que eu... Não tô comendo as paradas que eu comia antes. Vai comer camembert, que eu sei. Vou comer um pedacinho só, pô. Pedacinho, meu amigo. Pedacinho que vale por um pedação. Não, olha, hoje eu comi um pedaço de salmão e eu fiquei meio... Comeu a casca. Meio zureta. Não pode comer a casca. Não comi a casca, mas tinha a gordura, né? A gordura de salmão é um peixe meio gorduroso, né? E eu fiquei meio zureta aí, cara. Zureta? O que significa isso? Eu fiquei, tipo assim, eu não passei mal, mas eu fiquei meio que na porta ali. E aí, eu tô preocupado só com o camembert, porque, né? Eu não queria passar mal com o camembert, eu não queria fazer satisfeita com o meu amigo. Você pode passar mal, só não pode ser no restaurante. Pode passar mal onde você quiser, mas se você vai passar mal, sai correndo, mano. Não vai vomitar a porra do hambúrguer no dia da inauguração da parada. Então, eu vou pedir come na porta do banheiro. Eu vou pedir pra tirar o bacon caramelizado, que tem muito açúcar. Caralho, e gordura. Tu vai? Eu quero ver você vomitando lá na frente do... Eu não vou vomitar, cara. Eu nunca vomitei. Tu vai... Eu também não. O quê? Depois da cirurgia? Também não. Então tá aí a promessa já. Não vomitar em 2018. Pior que esse programa vai lá depois. A gente tá mais sabendo. Átila, qual é a sua promessa? Ah, minha promessa é um dia parar de procrastinar. Ah, não é possível. Você é procrastinador? Crônico. Não é possível, cara. Vive acordado trabalhando. Que porra é essa? De madrugada, a qualquer hora, manda mensagem, a Átila tá lá. É verdade, a Átila responde a qualquer hora. Exatamente por isso. Calma aí, eu só quero saber. Calma aí, o Átila responde a qualquer hora? Quem é, cara? A gente trabalha de madrugada aqui, cara. Não, porque pelo visto ele não responde o Caio. Ah, nossa! Eu tô sabendo. O Átila tem preferência. Treta plantada. Opa, quero saber aqui, porque é 4 dias pra vocês pegar a resposta aqui do Átila. Ah, caralho! É aí que ele tá procrastinando. E ia causar menos intriga em 2 minutos. Não, mas eu tenho um problema sério. Eu pego muito mais trabalho do que eu dou conta de fazer. Eu realmente não... Você calcula, né? Ah, se eu faço isso em um dia, eu posso fazer 5 disso em 5 dias. É, mas não é assim. E nunca é assim. Azaghal, sua promessa, seu The Secret. Pra 2018, eu prometo pegar um pouco de peso a mais a cada dia. Na academia. Olha aí, Azaghal, máquina de combate, é isso? Tô. Academia, segunda, quarta e sexta. Uh-huh. Um saco, mas tô fazendo. Aham. Uh-huh. Bate um piripaque aí, passando mal. É, vai, pega. E Krav Maga, terça e quinta. Olha aí, Azaghal. Tá ainda. Maquininha. Krav Maga é máquina de combate, é isso aí. Vou furar olho de bandido com meu salto alto, malandro. Caio Gomes, qual é a sua promessa pra 2018? Cara, pro ano que vem eu quero ver se eu consigo finalmente levar esse canal, o meu canal a sério. Olha aí, eu fiz culturista. Vou ver se eu consigo levar aquele canal a sério e fazer vídeos constantemente. Muito bom. André, doutor André. A promessa pode ser uma promessa material ou é muito babaca? Pode, claro que pode. Não vem essa, não. Em dezembro de 2018 eu quero ter um Tesla. Dezembro de 2018 eu vou te visitar em São Francisco, André. Então vai todo mundo dar rolezinho de Tesla no final de 2018. Olha aí, olha aí. Tem que prometer que tem que viajar pra São Francisco. E eu quero que você vá me buscar no aeroporto, no banco de trás. Nada de sentado no banco do motorista, não. Eu quero você. Eu quero que o carro estacione com você deitado. Deitado no banco de trás. Eu não vou nem te buscar, o carro vai e te leva pro Leve-me até o André. Só queria dizer que tá todo mundo prometendo errado, né? Vocês nem escutaram o programa. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.